Cachorrinhos, cachorrinhos, onde estão? Aqui estão. Meus gatinhos, meus gatinhos, onde estão? Aqui estão. Todos os bichos, onde estão? Aqui estão. Todos os bichos, onde estão?